Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui na Antena Web, no Canal 1. Eu sou a Joana Santos e cá estou para estes 30 minutos repletos de alma portuguesa. Fado, guitarras, violas, poetas e fadistas são os quatro ingredientes essenciais para esta emissão. E claro, há um ingrediente ainda mais essencial. Sabe qual é? Você que está aí desse lado a ouvir-nos. São 30 minutos feitos a pensar em si para a sua hora de almoço. Espero que a companhia seja boa, fique por aí e ouça então a seleção musical que tenho preparada para si. geral.radioantenaweb@gmail.com. Lembro que é o e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido musical. Esperamos também por si na nossa box de comentários aqui na página do Canal 1 da Rádio Antena Web. Vamos começar a nossa emissão de hoje com Carlos do Carmo, que nos traz Fado da Saudade. Logo depois, Raquel Tavares traz-nos Olhos Garotos e terminamos com Biografia do Fado, na voz de Miguel Capucho. Três fados, três fadistas para si, aqui no seu Fado Maior. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida, e com um nó de saudade na garganta escuto um fado que se entoa à despedida, e com um nó de saudade a garganta escuto um fado que se entoa à despedida. Foi nas tabernas de Alfama, em hora triste, que nasceu esta canção, o seu lamento, na memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste, a memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste, quando brilha a antiga chama, o sentimento. Ouço este mar que ressoa enquanto canta, e da bica na madragoa, num momento, volta sempre esta ansiedade da partida. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida. Quem vive só do passado, sem motivo, fica preso a um destino que o invade. Mas na alma deste fado, sempre vivo, cresce um canto cristalino, sem idade. Mas na alma deste fado, sempre vivo. Cresce um canto cristalino, sem idade. É por isso que imagino em liberdade uma gaivota que voa, renascida. E já nada me magoa ou desencanta. Nas ruas desta cidade amanhecida, mas com um nó de saudade na garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. Aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas feitos traquinas e malcriados, que não sigam as meninas simples ladinas, os olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachopos que quando meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, gastas e rubas, sem coração, como as pedras que há nas ruas, gastas e rubas, sem coração. Todo sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados. Sim, que para entristecê-los, prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os teus lindos olhos correndo a brolhos, livre-nos deles, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que causassem. Tais ruínas, estas meninas dos olhos meus. Perguntam-me pelo fado, eu conheci, era um ébrio, era um vadio, que andava pela moraria, talvez ainda mais magro que um cão galgo, ia dizer que era fidalgo, por andar com a fidalguia. O pai era um enjeitado, e até andou embarcado nas caravelas do Gama. Malandrejado e sujo, mais gingão do que o marujo, nos velhos becos de Alfama. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que o fado é dos pais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu conheci num constante desvario. Sempre a mim de balbúrdia entrava na moirama a horas mortas e a abrir as meias portas era o rei daquela escúrdia. Foi às esperas de gado, foi cavaleiro afamado, era o delírio do entudo. Naquela vida agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei mais, sei que fada nos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Sei mais, sei que o fado é dos tais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. O fado vai continuar aqui na sua emissão nestes 30 minutos feitos para a sua hora de almoço e para a sua companhia, quase está, para lhe fazer companhia a qualquer momento. Hora de almoço, porque a hora que este programa é lançado é a hora de almoço, efetivamente. Aliás, 13 horas, não é 15 horas, é 13 horas, é a hora do seu almoço. Calculo eu, mas isto às vezes é um cálculo que nem sempre bate certo. Bom, não pensando nisso, vamos à música e vamos ouvir agora Domingo de Agosto, na voz de Alfredo Marceneiro. Logo depois ficamos com António Severino, que nos traz Às Vezes em Sonho Triste. E terminamos com A Janela do Meu Peito, na voz de Maria de Hilar. São estes os três fados que continuam aqui no seu Fado Maior. Fico por aí. E até já. Nesse domingo de agosto, foi-lhe na espera de gado, desde manhã ao sol posto, houve alma, touros e fado. Não havia traquitana que não estivesse enfeitada e viesse engalanada toda a praça de Santana, e viesse engalanada toda a praça de Santana, gente alegre, gente liana, trajando com raro gosto, cumpria bem o seu posto de toureiros e fadistas. Que lindo rancho de artistas nesse domingo de agosto! Que lindo rancho de artistas nesse domingo de agosto! Toira da vida, emoção, encantamento e prazer, linda nobreza a valer, muitas palmas sensação. Era tanta sedução no povo bem predisposto, que se via em cada rosto a alegria manifesta. Foi um domingo de festa, desde manhã ao sol posto. Foi um domingo de festa, desde manhã ao sol posto. e à tarde encheram-se as hortas das mesmas gentes bizarras, e só se ouviam guitarras nas tascas fora de portas. Só alta noite, horas mortas, após o terço vibrado, sem o povo encantado, ébrio de intensa alegria, só porque naquele dia houve alma, toiros e fado. Só porque naquele dia houve alma, toiros e fado. Às vezes, em sonho triste, nos meus desejos existe longínquamente um país onde ser feliz consiste, onde ser feliz consiste apenas em ser feliz. Vive-se como se nasce, vive-se como se nasce, sem o querer nem saber. Essa ilusão de viver, o tempo morre e renasce, sem que o sintamos correr. Sem que o sintamos correr. O sentir e o desejar, o sentir e o desejar são banidos dessa terra. O amor não é amor nesse país por onde erra meu longínquo devagar. Nem se sonha, nem se vive, nem se sonha, nem se vive, é uma infância sem fim. Parece que se revive, tão suave é viver assim, nesse impossível jardim. Lá estão, a gente vive dos tempos que já lá vão. vamos que já lá vão. E porque o tempo passa a correr, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Vamos embora por hoje, mas já sabe que esperamos por si na próxima edição. Vamos pôr o ponto final hoje com Fernando Maurício e Francisco, que nos trazem... Aliás, Fernando Maurício e Francisco Martim, que nos trazem o fado Loucura. Logo depois ficamos com João Ferreira Rosa, que nos traz Velhinho Hoje. E terminamos com Grito, na voz de Gonçalo Salgueiro. São estes os três fados que lhe proponho para o fim da nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo o resto de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique bem e já sabe, espero por si na próxima edição para ouvirmos juntos mais um pouco de alma portuguesa do nosso fado feito por guitarras, violas, poetas e fadistas. Fique bem, boa tarde, até à próxima edição. Tinha razão, minha mãe. É loucura adorar-te, estar sedento de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, que o vosso pranto encerra as mágoas do passado. E se é loucura amar-te desta maneira, quero eu que quer não queira, não posso amar-te calado. Hei de ser a sombra tua, hei de subir e descer os degraus da tua rua. Querida, serei louco, a vida deu-me tão pouco, mas eu dou-te toda a vida. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, que o vosso pranto encerra as mágoas do passado. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. velhinho, muito triste, coitadinho, contou-me quase a chorar. As saudades do passado, em que ele cantava o fado que todos queriam escutar. Contou-me então como eram as noitadas que fizeram fadistas e cavaleiros. Thank you. sempre uma companheira, alma profunda, amargura e solidão. Quem for a escorpião, ai, solidão, e se morder a cabeça de já fui para além da vida, do que já fui tenho sede, sou sombra triste, encostada a uma parede. Deus, vida que tanto duras, vem morte que tanto dá. A solidão quase.